Conversas Aleatórias. Estimados ouvintes, esta será, já está a ser até, a emissão número 114 de Conversas Aleatórias, programa programado. Peço desculpa pela repetição do programa. Programado para domingos, desta vez para o último dia do mês de maio, 31 de maio de 2015, e que conta com vários tópicos por semana, vários assuntos, na maioria relacionados com a semana em causa, mas outros não, quando vamos mais para o passado e para a nossa história, e que conta também com dois locutores. Um deles é o Nuno Miguel, o outro é o jovem Joaquim Pereira, que está aqui ao meu lado e que vai falar agora. Boa tarde a todos. Vamos começar com a nossa conversa. A nossa conversa hoje vai ser muito gira, como sempre, para estes milhões de ouvintes espalhados pelo planeta Terra. Nós hoje vamos ser... Terra e não só. Pois, acho que em Marte também nos ouviu. Eu recebi uma carta de ontem de alguém que nos ouve em Marte. Nós vamos ser copiões, elogiar um aquário. Eu já não sei o que é que escrevi isto. Ah, elogiar um aquário. E no fim, vamos superar no vento. Mas para já, e numa semana, uma semana para nós até um dia depois... de o Benfica ter conquistado a Taça da Liga de Futebol, mais 3 troféus numa só época, tal como no ano passado, na época passada, diz-se que Jorge Jesus vai para o Real Madrid. Não acha que está correto isto, porque eles lá no Real, em Espanha, querem que o próximo treinador, depois de anos sob o comando do Mourinho e do Ancelotti, ou seja, português e italiano, querem um treinador que fale castelhano. Portanto, acho que Jesus é uma opção boa. Ele está sempre a falar castelhano, não é uma coisa. É o castelhano de Jesus. Se ele não fala português, quanto mais. O castelhano... Não, ele já fala castelhano, assim, as coisas. Tem de falar, porque os jogadores do Benfica são todos de língua espanhola. A maioria é brasileira. A maioria é brasileira. Mas mexicanos, noruegueses. Não há mexicanos, não há. Já está a induzir em erro o ouvinte. A maioria dos titulares é brasileira. Nem é espanhol, nem argentino. Portugueses chamam-se a 2 ou 3. É pouco. Mas já foi pior. Bom, nós hoje, como eu disse, vamos fazer estas coisas todas, mas vamos ter uma banda sonora para o programa todo. Já que falou em castelhano, aqui o Joaquim Pereira e eu também, começamos com a lista de todas as músicas participantes na Eurovisão deste ano. Acho que esta participação, pelo que estamos a ouvir, é a participação espanhola. E vamos ouvir aqui excertos de todos eles, de todos os participantes, numa edição que este ano foi ganha pela Suécia, tal como em 2012, foi a mais recente. Mans Zermelow, com a música Heroes. We are the heroes of the time. Muito bem, vamos começar com a notícia e, ao mesmo tempo, recordação. Vamos mostrar aqui dois tópicos deste programa, porque a notícia foi publicada na segunda-feira, 25 foi segunda-feira, foi, em que diz, mais metade dos alunos do superior copia nos exames. Lá está, copia ou copiam? Mais de metade copia. Ou é os alunos, mais metade copia. Não dá nenhum ema mais no título. Diga. Os jornais... É uma vergonha. E o que eu digo? Quantas e quantas vezes eu tinha dito? Porque, sinceramente, os redatores, de vez em quando aparecia cada um que até... Não se afasta muito o microfone. E então, dizem eles que a maioria dos alunos copia nos exames, 60,7% admitiu copiar e 2,4%, acho que é mais, admite que corre ao copiando-se sempre ou muitas vezes. Estamos a falar no ensino superior. O que eu pergunto ao Joaquim Pereira, e aqui entra a parte... Ah, e já agora, isto foi um estudo do Observatório de Economia e Gestão de Fraude, que liderou o estudo científico da Universidade do Porto. Os grandes estudos, as grandes conclusões, vêm sempre aqui do Porto, caralho. O Porto é que manda em tudo. Porto é uma nação. Porto, cidade, o Porto é um... distrito. O Porto é uma nação. Porque de futebol não vamos por o Porto aí. É uma nação. Aurora Teixeira, que é professora e investigadora na Faculdade de Economia da Universidade de Porto. A FEP é uma nação. A FEP é uma nação. Bom, eu que eu pergunto ao Joaquim Pereira se este hábito de copiar também se aplicava no seu tempo. Se traz recordações ou não das suas épocas escolares. Inventiva portuguesa começava logo na meninice. E depois uns ensinavam aos outros, havia uns mais espertos que inventavam um sistema, ou era um rolinho de papel que se enrolava na caneta ou no papel. Havia ali uma série de brincadeiras. De MacGyvers. Por conseguinte, isto, lá venho outra vez que eu vou revisar esta parte. De quem é que nós descendemos? Quais são os nossos maiores ascendentes? Os nossos antepassados. Árabes. E por alguma razão o portuguesinho, mesmo sem perceber nada de um assunto, desenrasca-se e vai para a frente. Eu confesso que no ensino superior não me lembro, acho que nunca copiei. Lembro de uma vez no 8º ano, antiga 4ª classe, antigo 4º ano, o 8º ano, antiga 4ª classe, esta foi boa. Bom, antigo 4º ano, atual 8º, que no final mesmo de um teste de ciências, acho que foi de ciências, e que eu não sabia, e olhei para um lado e o meu colega na rádio, não dá para explicar, mas fez assim uma coisa com os lábios, abri os lábios a dizer o que era, e eu lembro de escrever, e foi mesmo a última pergunta, o que é que não sabia, mas o resto nunca, não gostei disso, nem gostava que copiassem, nem deixava que copiassem por mim, nem copiar para os outros, porque cada um tem de ser, a enganar os outros. Tive sempre, por alguma razão, nunca tive necessidade dessa situação, se eu era o próprio a ensinar aos outros, nunca por nunca. Tipo, se apercebesse que havia outros a copiar por si. Bem, ou a tentar espreitar para a sua folha ou qualquer coisa. Deixava? Era amigo, era. Ou recebia 25 questões no final do teste. Era o Cicruz para o nosso. Está bem. Está tudo? Está tudo. Está tudo. Iremos ao próximo tópico, que são efemérides trazidas. Trazidas, carrazeira de anciãs é mais nossa acima. Trazidas pelo Joaquim Pereira, que vai dizer duas. Uma vai ficar para o fim. 27 de maio, quarta. Duas. Sim, duas. Vou dizer agora duas, depois vai mais a terceira no fim. Portanto, quarta-feira, 27 de maio. No dia 27 de maio, no meu ano de nascimento, ou seja, de 1937, foi inaugurada em São Francisco, a Ponte de São Francisco, Estados Califórnia, Unidos. Estados Unidos, América, Golden Gate. A ponte. Que, não aponto que é feio. Não é coincidência encontrarem semelhanças entre esta ponte e a ponte António Salazar. Eu ia dizer 25 de Abril, mas já me iam bater aqui ao lado. Não, é ponte sobre o Tejo. Está bem, assim é, mas como há tantas umas, é a ponte de Salazar. Está bem. Ela foi inaugurada, foi feita e inaugurada. Mas quem deve ter ido lá foi o corta-fitas, o Américo Tomás, não? Não foi nada. Ah, não foi? Corta-fitas era sempre, nós até dizíamos que ele só servia para isso. Mas depois chegou-se à conclusão, que veio-se a descobrir mais tarde, que ele que era o mauzinho da fita também. É. Para quem não sabe, Américo Tomás era o Presidente da República, só que os poderes... Atualmente o Presidente da República não tem muito mais influência do que na altura. Com os poderes centrados no Presidente do Conselho de Ministros, António Salazar e depois Marcelo Caetano, o Américo Tomás servia para inaugurações. Continuamos. O corta-fitas. Depois, 4 anos depois, em plena Segunda Guerra Mundial, é fundado ao lado de França o famoso contra-torpedeiro do Lac Barco. Era aquilo que aquilo era um monstro. Era como que. Qual foi aquele barco que se afundou? E chamava-se Bismarck. E apesar de todas as coisas, tantos tirinhos lhe deram que tipo virou de lado e morreu lá, ao largo de França. Muito bem. Agora, vou eu interpelar aí uma questão que eu acho que foi deixada de lado de propósito. Não há mais efemérides, 27 de maio, lá na sua fonte. Ah! 1987. Quando o Porto foi campeão europeu de futebol pela primeira vez. Foi bem parecia ter deixado lá de propósito. Que é isso? Eu decorei sempre a data, porque há uma amiga minha chegada que faz anos a 28 de maio. E agora? O que quer dizer que na noite anterior ao nascimento dela, nasceu em 87, na noite anterior ao nascimento dela, o Porto foi campeão europeu e a mãe dela, grávida, foi para o meio da festa dos aliados. E com o famoso calcanhar do Madge, após. Com a minha sou livre de influências e não me deixei influenciar. Eu, por regra geral, buscar estes apontamentos, e eu posso dizer que eles não levam a mal, é no Jornal de Notícias. E entre elas, lembro-me perfeitamente de ver lá os 1987. 87. E eu deu-me assim uma coisa no olho, sacudi um mosquito e passei a... Não foi na altura de pagar o café ao rei. Para o café e logo no princípio. Antes de ser servido, ou seja, no momento de ser servido, Leite efemérides de campeões europeus, porque normalmente a final da Liga dos Campeões decorre por esta altura, 20 e tal de maio, por acaso esta vez até vai ser a 6 de junho, foi o que eu disse. Na quarta fez 28 anos que o Porto foi campeão europeu de futebol pela primeira vez, e na terça fez 11 anos que o Porto foi campeão europeu de futebol pela segunda vez, em 2004, em Gelsenkirchen. Contra o Mónaco 3-0. Não, o calcanhar foi em 87, há 28 anos. Marcou o Mádzer e o Juari. Marcaram o Mádzer e o Juari contra o Bayern München. Depois na Alemanha, em Viena, na altura em Viena. Na Alemanha contra o Mónaco, coisa. Bom, frase da semana. Achei piada. Aliás, nós aqui podemos ser frases da semana. Estamos a falar do Garry Kasparov. Lembra-se dele? Quando ele era sempre. Ele e o Karpov iam à final do. Aquilo pareceu. Era um duelo. Entre computadores. Estamos a falar de xadrez, antigos campeões mundiais de xadrez. Neste caso, vamos só falar do Garry Kasparov, porque ele, já durante o seu tempo de jogador, mas acentuou-se depois, foi uma pessoa também muito ligada à política e atenta ao que se passa no seu país natal, a Rússia. Ora, diz o Garry Kasparov que, tal como qualquer ditador, Vladimir Putin precisa de caos, precisa do conflito. E está já a avisar que a Ucrânia não é a última paragem do Putin, o presidente da Rússia, e diz que Putin é um vírus pior do que Adolf Hitler. Aí, para um bocado. Bom, mas ela sabe, foi também para chamar a atenção para as notícias, na verdade. Claro, defende este ativista que as sanções contra a Rússia são bastante fracas, e vai deixando outras ideias, não é otimista em relação ao futuro da Rússia, que há uma grande pressão à volta da Rússia. Não é assim, ele no fundo não deixa uma grande novidade, claro que é mais uma voz importante, ou pelo menos conhecida. Apesar em que já penso eu, a não ser os apaixonados pelo xadrez, que eles sabem quem foram os campeões e quem foram isto. Mas se me perguntarem aí na rua quem foi o Kasparov. Eu sei. Porque eu não sou apaixonado por um xadrez. Porque estás ligado às notícias. Não. O Garry Kasparov, quem é que não sabe? Sabe quem é novo ou quem nunca ligou? Não, por aí. Mas estamos aqui a falar do Putin, não é do Kasparov. Creio que não é novidade nenhuma e acho que a atenção é ver qual. Daqui a bocado vamos voltar a falar dele. A atenção é centrar-nos qual vai ser o próximo passo, porque, tal como eu disse no início, citando o Kasparov, a Ucrânia não vai ser a última paragem do Putin. Não é verdade? Não vai haver aqui um quarto Reich, mas atenção ao homem. Não concordas, Joaquim Pereira? Rapaz, isto da política é uma selvagem, é uma selvageria. Porque os que quando estavam com aqueles países todos unidos, todos quiseram tornar independentes. Agora que estão independentes, já querem outra vez estarem sobre os pés da Rússia. Passa a entender isto? Não é bem. E eles que estão... Na semana passada falámos... Se aqui na Ucrânia se não há... Uma minoria. Há duas semanas, acho que eu, falámos sobre a diferença entre as pessoas já idosas, de, por exemplo, da Noruega, Dinamarca, das cidades e das aldeias. E ele aqui faz uma comparação entre a capital Moscou e o resto do país. Diziam que a Rússia podia ser um país próspero, com infraestruturas boas, novas. A verdade é que se visitarmos locais fora de Moscou, fora da capital, não há riqueza. O dinheiro foi roubado e retirado do país, a corrupção é um sistema, ainda bem que é só lá. Honor, o que é que se passa aqui em Portugal? É a construção. Não vamos comparar Portugal com a Rússia, porque nós estamos muito bem, nós estamos muito bem em relação ao que se vê por aí. Mas cuidar com o homem. E ele anda aí, mas aqui o caso já voltaremos a falar dele. Agora, vamos mostrar aqui notícia de desporto, porque, não sei se sabem, foi uma coisa pouco comentada, veio só uma nota de rodapé num pequeno jornal. Houve um escândalo de corrupção na FIFA, o organismo que rege o futebol a nível internacional, que foi na quinta ou na quarta-feira, acho que foi na quarta, que os homens foram presos, seis dirigentes da FIFA foram detidos lá em Zurique, na Suíça, onde decorreu o congresso, decorreu o congresso, foram presos, corrupção, suspeitos de corrupção, dinheiro para os bolsos, uma novidade neste mundo. Apesar de tudo, a atual liderança vai-se manter. O José Blatter, ontem para nós, sexta-feira, 29 de maio, foi reeleito presidente. Ele já é aqui, é para aí o 17º ano que ele está na presidência. É para aí, vai chegar aos 20 anos. Vai chegar para aí aos 20 anos. Não ligo a estas coisas. Isso é futebol. É futebol e políticas, não ligo assim. Se cumprir este... Sei que já lá está há muitos anos. Se cumprir este mandato, acho que vai chegar aos 20 anos. Se cumprir este até o fim. E o José Blatter, o suíço de 79 anos, continua lá na presidência. Bom, eu tenho três coisas a dizer. Primeiro, a FIFA deveria mudar a designação já. De FIFA para FIFA. Porque isto, ano após ano, ou às vezes mês após mês, é só... FIFA. É só desvios, não é? É só coisas que saem ao lado, que não era suposto saber, não é verdade? É um vice-presidente expulso, é outros dirigentes investigados, são entregas mundiais também sob investigação, agora seis diretores... Dois dias antes das eleições... Lá está, foi quarta-feira. Dois dias antes das eleições, seis diretores presos, a suspeita de corrupção por todo um lado, a FIFA anda a deixar muitas fifias. Segundo, um ex-figo retirou-se para aí uma semana antes, ou duas, do ato eleitoral em Zurique, porque diziam que não estava para pactuar com o meio, e ele não concordava com algo... Com algo que já tinha visto o sistema e ele estava contra, não podia dizer amém aquilo. Eu acho que é precisamente o contrário. Um espigo retirou-se porque queria entrar naquele meio. E quando viu que não conseguiu, que era tudo para o Blatter, aquilo é tudo um homem só, como ele não conseguia ocupar o lugar que o Blatter está e ter as benesses que o Blatter e seus amigos, que não são poucos, têm, eu acho que foi por causa disso que ele se retirou. Mas isso ninguém ouve. É só entre nós. A terceira e última coisa. Foi muito curiosa a reação, e lá vamos falar outra vez dele, do Vladimir Putin. Porque o Vladimir Putin, certamente influenciado pelo facto de a Rússia organizar o próximo Mundial de Futebol, em 2018, veio logo reagir, acho que na quinta-feira ou na própria quarta, a dizer que a culpa era dos americanos. Pois. Porque como foram investigadores norte-americanos a aparecer lá, e os desvios aconteceram na América, porque aqui, segundo o que se consta, foram desvios ou... subornos, corrupções relacionados com competições organizadas na América do Norte e na América do Sul, portanto, aí terem sido americanos a aparecer, e diz o Vladimir Putin que a culpa é dos americanos, estão ali a dizer-se a pressão e não estão de acordo e não sei o quê. Claro, como eu já disse, ele também cheira-lhe que as coisas mantenham-se como estão, porque o Mundial vai ser na Rússia, o próximo. E quer fazer e além disso, ele também deve andar lá no meio, não é verdade, mas isso também ninguém sabe. E eu sugiro também que, além da FIFA, o Vladimir Putin acrescente um apelido lá pelo meio e passa a chamar Vladimir MacGyver Putin, porque você lembra-se da série MacGyver, o engenhocas com um fósforo conseguia abrir um cofre, que naquela série, qual novidade, série norte-americana, os maus eram quase sempre soviéticos. Isto ainda estamos no final dos anos 80, início dos anos 90. Você deve ter pelo menos a memória vaga sobre isso, como é que no MacGyver a culpa era sempre soviética. Aqui para o Putin, a culpa é sempre dos americanos. Portanto, eu acho que ele devia chamar Vladimir MacGyver Putin. Diga lá. É que naquela época eram as duas facções. Ou era americano ou era russo. E então eles acusavam-se uns aos outros. Naquela época. E hoje estamos em 2015 e o Putin, a primeira coisa que diz quando há mais presos na FIFA é que a culpa é dos americanos. Ainda bem que era só naquela época. E os americanos também não dizem que são os russos? Neste caso, como não. Olhe, eu ofender os americanos. Neste caso, não. Neste caso, não bem com essas conversas. Até políticos, até casos políticos. Ah, tá bem, tá. Bom, nós agora que a música acabou, ia dizer mais alguma coisa do Putin? Não. Vamos a um registro sonoro, porque há que dizer mal, ou seja, criticar destrutivamente quando criticar, quando é a altura de criticar. Isso é comigo. Mas há que elogiar quando é para elogiar. E eu deixo a ver. É verdade. E tu tens sido prova. Tens sido prova, não. Tens comprovado isso. Coisas que eu te pus na cabeça de música francesa. Mas não vamos até a França. Vamos mesmo ficar em Portugal. Depois lembra-me para falar. Deixa-me lá encerrar. Muito bem. Antenão. E então nós há que elogiar quando é para elogiar. Olá peixinhos, eu estou aqui para vos pedir 0 euros em troca de 100% deste meu produto. Isso é um million dollar idea. É uma trillion dollar idea, porque dá para ver TV em 3 ao mesmo tempo. Olha, eu vou dizer já, esse produto vale muito mais do que você está a pedir, só por isso eu estou fora. Também estou fora, desejo-lhe a maior das sortes. Isto é perfeito, é fora. Eu só vejo jogos de futebol em direto na rua. Mas esse produto é exatamente o que é. Isto é a melhor experiência de TV em Portugal. Olha, e a patente? Ah, isso é tudo mel. Eu vou fazer-lhe um proposal. Eu também. Eu também. Ei, calma, eu só fico com 3. Escolha-me. Tenha a melhor experiência. Este anúncio, como devem conhecer, é da Mel, recente. E eu trouxe isto por duas coisas. A primeira, isto não foi nada do outro mundo, uma coisa que tivesse custado muito dinheiro, não foi preciso 50 anos para pensar neste anúncio, mas isto é uma prova para mim, como na publicidade, o joguinho perceberá isto noutros contextos, na publicidade escrita. É uma prova para mim que, com uma ideia simples de pegarem algo já conhecido, estamos a falar de um Lago dos Tubarões, ou o Shark Tank, que dá na SIC ao sábado à noite. E dava também nos americanos. Sim. A ideia, acho que é o original, acho que é do Canadá. Canadá. Quinta-feira à noite na SIC Radical, sábado à noite na SIC. Foi pegar nas pessoas já conhecidas, que a maioria dos portugueses nesta altura já conhece, e dar a volta aqui de maneira a fazer publicidade um produto, um artigo, na verdade um pacote da Mel. E trouxe isso por esse motivo, porque gostei deste pacote, um pacote anuncial. E o segundo, foi para meter nojo ao Joaquim Pereira. Foi para deixar aqui uma coisa que ele não gosta, que ele na semana passada, já em off, com o microfone desligado, disse-me: ah, este Ricardo Araújo Pereira, eu sempre que o vejo, mudo logo de canal, ou se ouvi na rádio, mudo logo de estação. E agora, pão, bem, pingiu aqui o homem. Sabes porquê? A quintuplicar. É que foram muitos anos ligado à publicidade. Lidei com muitas agências de publicidade e tive grandes amigos. E eu reconheço que é preciso muita inteligência para pôr uma marca no mercado. A carburar, se quiser ser esse termo. Olha, nós tivemos um... Carburar, a lucrar. Um especialista nessa coisa, o Aristo Santos. Também era um publicista. Mas lá está, são fulaninhos que aparecem com muita inteligência e que conseguem metê-la na publicidade, e uma pessoa, sem dar por isso, está a comer o que eles querem, a comer ou a beber. Mas como eu vivi tanto... A ideia é essa. Pô, a ideia é ficar algo na cabeça do alvo. Eu reconheço que o alvo é esse, e quando ele é atingido... Sim, e neste caso mas acho que eu, vai ser. Mas eu, é que foram tantos anos a viver naquilo, que já não posso, quando eu chego à parte dos anúncios... Mas isso é uma coisa, ele trabalhar para a Mel. Outra é ouvir o Ricardo Araújo Pereira como pessoa, como opinador, que aí é diferente. Mas gostei deste pedaço. Vamos ao penúltimo tópico de hoje. Insólito. Não tem passado muito por cá nos últimos tempos. Não. E este por acaso é giro. Já depois Vou ver se faço isso para mim. Depois de haver notícia, recordação, efemérides, frase, desporto, registro sonoro que ouvimos ainda agora, vamos para o insólito, antes fechamos com música. Ora, insólitos. Eu encontrei há poucos dias, nesta semana, um local na internet onde tinha 11, até partilhei isso na minha página de um locutor da Antena Web, no livro das fuças, 11 rituais que se fazem em funerais, rimou e tudo, amigos especiais, e que são pouco conhecidos fora dos locais em causa. Eu recolhi aqui 8, acho eu, 7, 8, são aqueles que ainda se fazem, não? Até terei os de antepassados, que havia alguns um bocado esquisitos e que podiam ferir a sensibilidade dos ouvintes mais sensíveis, digamos assim. Vamos ao primeiro. Há palhaços em funerais. Ainda hoje, em muitos países europeus, as famílias que estão de luto contratam palhaços para animar, para mudar o ambiente do procedimento do enterro. Tá? Muito bem. Você, sempre que quiser falar, fala no final de cada parágrafo. Eu concordo. Acha isto por bem? Meter palhaços no... Por isso é que eu vou contratar... Ah, não, vou eu servir de palhaço. Ah, mas isso vais a falar comigo, não é? Vou eu falhar de palhaço. Você é morto, como é que vai fazer de palhaço? Olha, depois já se consegue tantas coisas. Bom, está bem, está bem. Noutros sítios, por acaso, acho que não tenho onde foi, de 7 em 7 anos, tiram os relativos, estavam relatives, os familiares mortos, tiram dos caixões, cá para fora, se tiram, claro que é cá para fora, para andar a dançar à volta deles. E acho bem. Pronto, ele vai dizer que acha bem tudo. Espera aí, mas será que existirá alguma coisa ainda desses cadáveres? Ah, eu acho que eles tiram... Ah, eles tiram mesmo dos caixões. Eu pensei que tiravam só os caixões cá para fora. Mas pronto, andam lá à volta da sepultura. Até o próprio caixão, eu já fui fazer pelo menos 3 levantamentos de caixões. E os caixões nem sequer lá estavam já. Pois isso, não pergunto. Estavam só os ossos, mas saiu. Na Ásia, mais concretamente China, Indonésia e Filipinas, penduram os caixões. Isto era mais giro se fosse em televisão ou numa revista dava para ver a imagem, porque eu vi os caixões pendurados tipo numa encosta, numa escalada, nas pedras, penduram lá os caixões, não ficam no chão, ficam assim numa montanha, numa subida, ficam lá os caixões pendurados. Os budistas do Tibete preferem deixar os corpos ao ar livre. Deixam assim nas montanhas à espera que venham animais. Amigos dos animais e são amigos dos... Qual é a ideia disto? É que o morto só vai assim sobreviver numa forma espiritual. Só a alma é que se mantém. Porque o corpo vai todo... O corpo já está transformado. Já foi almoço e jantar para muita gente. Exato. Muita gente, animais. Ora bom, até recentemente, não sei se isto ainda continua ou não, na Papua Nova Guiné, nunca disse o nome deste país num programa de rádio, na Papua Nova Guiné, na tribo Dani, deve ser uma homenagem a um Daniel qualquer, sempre que um homem morria, a sua esposa, se houvesse, e os filhos, se houvessem, cortavam os dedos. Não é do morto, cortavam os dedos, assim, os vivos cortavam os dedos. Com um machado. Com um machado. E qual era o objetivo desta tradição? Era causar dor física às pessoas de um luto, mais ou menos equiparável à dor espiritual. Ai, ai, foi o comentário do Joaquim Pereira. E então eles cortavam os dedos uns aos outros. Ghana, África. O que é que acontece? Acontece que, como é que é dizer, caixões de fantasia. Ou seja, os caixões são enfeitados, como se fosse um carnaval, de forma a representar o que cada falecido fez durante a vida. Isto eu acho engraçado. Está bom. Para falar nisto, ainda foi hoje de manhã, ou não, foi já depois do almoço, que é um programa que dá, não sei se é na Discovery, é programa de edições. Como se faz... É como se faz. O segredo das coisas? Ou como se faz? Como se faz. É no Discovery. E então, foi precisamente hoje, estavam a fazer caixões. Ah. Mas caixões para todos os gostos e feitios. Uns com mais umas coisinhas. E também fizeram assim com fatiotas? De, não, por exemplo. Eram caixões normais, claro que mais ou menos luxuosos. Uhum. E uns que há... Que a tampa abre toda, outros que a parte de trás dos pés fica tapada só na parte, a parte da cabeça. Quer dizer, quando a tampa estava feita, ia lá uma máquina, cortava aquilo para ficar, a de baixo depois ficava presa. Maneiras de... coincidiu isso. Por exemplo, uma pessoa, se fosse polícia a vida quase toda... Neste caso, o caixão ia estar com alguma coisa relacionada, com uma farda de polícia à volta, ou eles metiam um chapéu. No... Exato. E há de ser giro isto, é um carnaval no funeral. A melhor é a última. Ainda vamos no penúltimo, que na América, algum eu que seja nos Estados Unidos, o que é que está a crescer? Está a crescer processos de enterros verdes. O que é que fazem? Fazem colocam os falecidos, os corpos, em cestos, em cestos biodegradáveis. Com o passar do tempo e como estão debaixo da terra, vão-se biodegradando. Outra versão é que pegam nos restos mortais e atiram para os oceanos, que é para dar alimentação à vida animal pescatória, não é assim que se diz? À vida oceanária. Porque? Para dar comida aos peixes. Digam o que disser. Depois do... Do falecimento do indivíduo, da indivídua, já não interessa nada. Não, para alguns interessa. Já falámos disto noutros programas. Houve um programa primeiro sobre isso, como lidar com a morte. E há pessoas que eu entendo que vão ao cemitério porque está ali o corpo da pessoa. Isso tem muito que Cristina Dias. Mas isso já falamos nós temos. É. Claro que eu deixei para o fim, o Joaquim Pereira até não leu o guião, mas se lesse o meu guião, tinha adivinhado que eu deixei para o fim algo que iria agradar a Joaquim Pereira, mas eles agradecem logo. A última é que é, a última é que é. E o que é a última? Ora, o último ritual que eu trouxe para aqui foi que na China, nos meios mais rurais, embora isso hoje em dia esteja a ser um li que o Ministro da Cultura, ou um ministro qualquer, anda a proibir isso, nos meios rurais da China, o que acontece frequentemente? Pagam, e quantias largas, para certas pessoas estarem darem um espetáculo em enterros. E quem são essas pessoas? Strippers. Mulheres, quase sempre. Há strippers em funerais. Claro que o Joaquim Pereira tem aqui, este papel que vocês ouvem aqui é um bilhete de avião para a China. Porque Joaquim Pereira caiu com palhaços. E fecham com strippers. Com strippers. Mulheres que tiram a roupa... Ao Nuno, vem-me agora esta. Este mundo é um circo. Exatamente. Mulheres que tiram a roupa para alegrar as pessoas que estão em luto, sobretudo os homens. Se bem que as mulheres também podem ficar alegres com ver uma mulher a ficar... Já não há muitas mulheres que gostam. Despida. Gostou de dizer, Sr. Joaquim Pereira. O Sr. Joaquim Pereira também vai trazer um último efeméride que vai coincidir com uma música... Não precisa, é 1963, é 27 de maio. Sou eu que digo. Ah, tenho o direito a... O que aconteceu? Aconteceu que a 27 de maio de 1963 foi que é editada, pronto, deve ter sido lançada como single, uma música que ainda hoje é cantarolada por muita gente, e então quem anda nas igrejas também é muito cantarolada porque fizeram uma versão em português. Chama-se Blowing in the Wind, original do mítico Bob Dylan, um dos nomes mais conceituados em toda a história da música do século XX. Aliás, em toda a história, se calhar da música, pelo menos de um deles. E lá está tal coisa. Bob Dylan. Continua, acaba o teu raciocínio. Pronto, é a música que vai fechar este programa. E eu tenho um comentário a falar. Ora, fala. A fazer. Precisamente, eu mandei o Nuno ler, porque ele dava mais ênfase ao comunicado. Porque eu, nos meus tempos que estas coisas se deram, em 1963, o Bob Dylan nunca foi do meu agrado. Porque, sim senhor, ele era um ativista, não sei o que mais. Sim, então. Aliás, esta música é contra a guerra. Letra, ele está à espera que a resposta apareça. Mas ele não tinha dinheiro empatado em fábricas de material de guerra. Isso não sei. Se calhar nem você sabe. É o que lhe dizem. Ao fim, era o que corria no tempo. É o que consta. Se nós... Há coisas que são verdade e há outras coisas que são mentiras. Ele nesta música, e anos antes do Imagine, do John Lennon, apela ainda a dizer. Fala. Depois tinha outra coisa. Eu nunca fui muito pela música americana. Gostava de uma ou de outra. No geral, França e Itália é que mandam. O inglês, com quanto eu falasse, o inglês, mas o inglês não entrava cá dentro. Não era latino, portanto. Não só os italianos, franceses. Dois motivos para a questão do homem. Alguns franceses, então, alguns espanhóis. Nesta emissão tem duas contrariedades. Já ouviu o Ricardo Luz Pereira no anúncio e agora vai ouvir uma pessoa de quem nunca teve grande apreço na música. Bob Dylan, que apela à paz, espera que a resposta apareça aí para o vento, às 11. Ainda estamos à espera. No vento. E quem anda pelas igrejas católicas portuguesas ouve algo como saber que dirás, saber que ouvirás, saber que estarás partindo aos pobres teu pão, que é desta música. The answer, my friend, is blowing in the wind. Falar é bonito. Originais como sempre. Mas quando não é do coração. Ora, está. Com o coração despedaçado com, nos despedimos. Com a cabeça a procurar fazer dinheiro e com o coração a pedir... Nós despedimos com o coração despedaçado. Eu já não digo mais, que até já não tenho voz. Muito boa tarde. E no fim de semana de solidariedade, cedam alguma coisa para o Banco Alimentar se quiserem. Se não quiserem, não cedam. Isso... É que sejamos todos irmãos na mesma. Isso vai falar em off, senão o Joaquim Pereira, este programa de 40 minutos passa para uma hora. Vamos chegar quase aos 40 minutos, é uma pena. Mas voltaremos na próxima semana, só no próximo mês, dia 7 de junho, com a alegria e a boa disposição que estão a ouvir neste final de programa. Escutemos então Bob Dylan, Blowing in the Wind. Recuemos 52 anos para escutar esta canção.